Oscar Golf Uniforme, Blue Bonk para descer para chegar da Bonk, reporte para descida. Janela 320, boa tarde. Do espaço para descer para chegar da Bomed 1, desce manter 1050. Descida 050. Janela 315, voo duro em descida para 3.000 pés, ajuste 1017. 17 para Arizona, 10.3000, 6315. Passando pelo Romeu Oscar, passando pelo Salão da Barra. O Romeu Oscar, desculpa, feliz da coordenação até o retorno. Passante a livre, entrada pelo Romeu Oscar. Turismo 5, prossiga para 2.000 pés, autorizado e LSXT, reporte estabilizado. 2.000, vai reportar estabilizado, 63, hora 6. Canema 320, voe Duna. Direto Duna, canema 320. Turismo 5, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 6 milhas, mantendo 1.500 pés na Charlie 150. 7.6305. A 320 desça para 2.000 pés, o ajuste a 9.097, pela questão de altitude em TAP. 2.107, voando direto Duna, Janela 320. Janela 1.141 desça para 4.000 pés, o ajuste a 9.097. Gente, desce para 7 mil pés, ajustado, aliás, 4 mil pés, confirme, trouxa, né, 6141, com 1017. 4 mil pés, o ajuste no 097. 4 mil pés, ajuste no 097, chiné 6141. Golfo uniforme reposta para a descida? Esse Golfo uniforme de última senha, o nível de voo 060. This is 2788, cruise line up into Pentecostal, wind 150 degrees on 9 knots. We need to maintain holding short 2 minutes. Pode manter em holding short, come to line up, the runway 10. I will call you back already, so 2788. Localizador visual 63 anos 5. Anamia 3 anos 5, chame Torre Salvador, frequência da noite, decimal 95. 295, boa. Anamia 320, reposto estabilizado no localizador. Ciência, Anamia 320. De 4462, subida para 2309, é o número 4 na aproximação. 2309, é o pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 1 no 0 norte. Livre pouso na 10, 3, 1 no 5. Controle Salvador, Sierra Golf Oscar, na vertical de Paris para ingresso em Interlagos. Sierra Golf Oscar, quente, reporte visual com campo. Reportará a seguinte com campo, Sierra Golf Oscar. Chanema 226, boa tarde, desça via, chegada por Medi-Uno para o nível de voo 070. 7070, via por Medi-Uno, Chanema. Chile para alto controle. Sierra Golf Oscar, visual com campo? Firmo, visual com campo, Sierra Golf Oscar. Hoje na frequência da noite, decimal 95. Torre 198, decimal 95, Sierra Golf Oscar. Azul 4422, centro esquerdo da rota, pro 050, 15 milhas. Reporte ao término do desvio, azul 4422. 22. Oi, Salvador, aqui é o Papa Romeu Sierra Golf Oscar, com visual campo, proa da Seasa, visual com campo, Sierra Golf Oscar. Romeu, Sierra Golf Oscar, autorizado final do teste, após curta final. Autorizado final, 127, reporta na curta, Sierra Golf Oscar. Drone, TAP seria ideal para o desvio de informações, pelo isso? 442, autorizado ITAP. Drone, TAP, 442. Quatro, quatro, dois, dois, restauração para o sequenciamento, curva esquerda na 035, limite ao localizador. Esquerda 035, limite ao lock, azul 442. Tiago, Celso, informo que através da RMF eu tenho 360 aguardando instruções. Efetuará 1360 da RMAR, aguardará instruções, Sierra Golfeó. É 63, 5, solo 36, libera a direita, chamando o Salano, 21, decimal 90. 90, lá. Salvador Tower, Azul 2788, right for the clock. Lay, clear line up and take off. Call A10, wind 160 degrees, 10 knots. Clear line up and take off, runway 10, Azul 2788. Azul 2788, select manoeuvre. Select taxi and take off. Azul 2788, I have an airbus of Avianca 200 on final 10. Roger, holding short runway 10, Azul 2788. Oi, Salvador, boa tarde, Xané 6320, final IMF, X-Ray, pista 190. Xané 320, ajuste no 017, quanto na aproximação? Cliente, ajuste no 017, Xané 6320. Autorizado o X-Ray, mantém ainda a velocidade na medida do possível, Xané 6141. Para a pouso, pista 10. Ato 2-2, Pepe Matinho 050, resta uma navegação na proa de Duna, prepare uma espera em Duna, devido à aeronave com prioridade para pouso. Em proa de Duna, espera sobre Duna, descendo 050, azul 4-4-2-2. O Chalé 6-3-2-1, reduza para 2-3-0-9. Do 4422, espera em Duna com curva pela esquerda. Sim, curva pela esquerda, azul 4422. Foi 7-8. Libera. E a Índia efetua o backtrack e reporta novamente o ponto para a pista 1-0. Roger, backtrack, I will report you. Boarding point 1-0. O Xanem é 320, autorizado pouso, pistola 0, vento no meio 0 grau, 09 noite. Pouso, pistola 0, Xanem é 320. O 2788, autorizado, 180 na TFC Índia, reportando pronto, quanto está 10. Reportando a pronta, 10, azul, 2788. A Uno 4 tem condições de interceptar na Pro 155? Afirmo, intercepta na 155, já não é Uno 4. Esquerda 155, reporte de estabilidade. Se a gente está curvando a esquerda, a Pro é a 155. Você pode estar estabilizado no X-Ray da 10, já não é Uno 4. Atingindo o nível 050, azul 4422. Azul 4422. É, prefere fazer espera no 050 ou ainda precisa para 3.000 pés? 3.000. Então, desde que mantenha 3.000 pés, eu posso iniciar uma espera em Duna, ajuste a 0.07. Então, 3.007, vai importar que já não espera, azul 4422. Ok, eu vou 0.0, 1 segundo, 4. Oscar Golf uniforme, desse mantenha o 050. Golf, 6320, Solo 41, na Oliveira Direita, chame Solo 1, 21, desse Morale. Oliveira Direita, 219, chame 320. Marinha 01, reporte visual o campo. 01, está 3 minutos, já passará a visão. Colange Azul 2788. Espera em Simbra devido a uma aeronave com prioridade. Sim, seria para pela direita ou pela esquerda? Pode ser pela esquerda. Vai fazer espera em Simbra, uma espera pela esquerda então, chamei a 6142. 4422, só para informação, tem uma aeronave fazendo espera em Simbra a 2 mil pés. Sim, ciente, pode dar 2 mil. A 01 informa que tem uma aeronave, está mantendo 900 pés, está na sua posição de 1 hora, 3 milhas, está com a torre. Maria Ciência, canal de guerra. A 01 chame torre na frequência 98.95. Torre, está 18.95. Ei, para acionamento, instruções. É o meu ótimo, Mike Anker. Autorizado, acionamento, entrando pelo táxi. Chamada para o táxi, só chama aqui. Correio Salvador, Marinha 01. Está 4 milhas de Salvador para o pouso. No pátio militar, aproxima direto para o pátio militar. Gente, Marinha 01, informe que está agindo 50, interceptando o sinal no 7, na estrada com o pouso, autorizado direto para o pátio militar. Vento 160 graus 099, interceptando o solo controlado. 01, reportarando o solo controlado, vai aproximar sem que o filho com a estratégia também. Gol 20 no 3, 4-0. Tempo 0, gol 20 no 3. Se mantém. Terra Golf Oscar, forma o Eco Charlie 25, helicóptero da Marinha Militar, com pouso para pairado no pátio militar, mas fera com seu pouso. Autorizado o pouso, pista 17, o vento. 160 graus, 099. Tente do tráfego livre, pouso 17, Terra Golf Oscar. Boa tarde, tá 3144. 3144, boa tarde, na chegada do Médio 1, desse Matheus 060, redução de 2309. É, Matheus 060, 2309, do 3144. Após essa espera, já vai poder interceptar o final do X-Ray, pro Chanel 6 no padrona? Negativo, Marina não tá vendo não. Gente, repassa o controlado. Repassará no solo controlado. Espera então, chame a 6 no padrão. Gente, Marinha 01. Brisbane, Whitehead 010, delimite, cost, flight level 050. Sunrise. Head 010, delimite, cross, flight level 050, azul 2788. 2788, climb to flight level 170. Climb flight level 170, azul 2788. Trulha azul 422, a previsão de quantas esferas? 4422, só... Mais uma espera. Completa S, mais uma? Guarda. 6141, pode completar a órbita e interceptar o localizador e pode ser estabilizado. Reportará estabilizado, acho que não é 6141. Brasil 4422, pode abandonar a espera. Reduza para 1809, vai seguir um Airbus 320. A sua frente. Gente, está reduzindo, abandonando as esperas, o 442. que é 6226, reduza para 1809, abandone espera, curve à esquerda na proa, Regino, curve à direita na proa 010, o seu limite vai ser o localizador. 6210, a proa limitada ao localizador, essa né, 6226. Isso e mantenha 4000 pés. Tá, beleza? Desça para 2006, redução para aproximação. Gente, desce 2000, reduzindo. Confirma, está autorizado o procedimento? Autorizado. Autorizado, ele é o azul 442. Azul 27, entrei do Fly Paulo Afonso. Fly Paulo Afonso, azul 2788. Fecha na 6226, curva à direita na proa 070, nessa proa da cidade de Sepitai, descida para 2006, ajuste a 0017. 710 para 2070, autorizado de executar o chanel. Chanel 6141 no torre, na frequência 1895. 295, chanel 6141. 4422, chame torre, na frequência 1895. Torre, 295, 4422. Passarete a sessão, Oscar mais quente. Salvador, eu sou 4422, final LS. 641, autorizado por posição no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Torre Salvador, muito bom dia, janela 6141, passou o cima da 7 chegada. 6141 da 8, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, pro Chanero, 6141. Torre Salvador, azul 4422, final LS. Azul 4422, ajuste no 017, número 12 para pouso. 02, gente. Tem aqui ali, mantém cabeceira 17, reportando pronto. E alinhar o poste, faz o tempo para dar pronto. Chan, confirme. Decolagem de imediato? Afirmo. Exato, decolagem de imediato. Vento no 40 graus, 109. Informo o Embraer da Azul no marca do externo. Sai desse chão. 4422, informo o circuito da coluna do texto auxiliar. Não esperar com sua aproximação. Paciente, 4422. Mantenha 050, corrigindo 060. 060, se você for uma ação significativa daqui à minha direita, a ideal seria estar autorizado aí pro de Duna ou mais até a esquerda, devido a formações. Só que resolve o serviço? Eu acho que Duna ajuda, já tira a gente aqui da proa da formação. Inicialmente. Disponível de views, informa atendo para ser orientado para aproximação, passarela 2230. Afirmativo, informará como possível. Nova chanamento 226. Chanamento 226, complete aproximação LS, que foi cabeceira no 0, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, ó. Reposto no 0, azul 4422. Torre Xané 6226, final 10. Foi, TAP, reduzindo para 2209, 3144. Polissão, você está reduzindo 2209, 3144. Controle Salvador, Papa Romeo Oscar mais adiante. Romeo Oscar mais adiante, o número 10, enquanto São José, direto para a Palma Martim, está me livrando CTR Salvador. Papá me livrando CTR Salvador Oscar mais adiante. Está estimando lá 1710. Sobre esse uniforme, sobre a duração para final de direto satisfeito, cabeceira 1-0, curva esquerda para o 1-9-0. Pessoal, mantém a 2 mil pés, altímetro 1-0-1-7, agora direto final para o Lucas Zé. Vida 1-9-0, deve falar 3 mil pés de fim. 2 mil, correto. Vida 1-9-0 na proa, 2 mil pés de fim, está aguardando, ótimo, bem forte. Sobrevoo 7 costas, vai manter o litoral da Bahia de Santa Catarina, mais liberal. Sete, e vamos levando o seu sobrevoo, Mike Vitrol. Salvador, Departure Control, Azul 2788. Right, sir. Request left deviation heading north for 40 miles due to weather. Roger, it's clear. Azul 2788. Clear deviation, I will report back on track, Azul 2788. Está autorizado pouso na 10626. Exemplo as 4, subduração pelo sequenciamento de tráfego, vesqueiro para o 020, terá como limite o local e o outro. Se mantém 3 mil pés, o último é em Salvador, 1017. 020, limite de localizador, descendo para 2.103. Confirma 3.000 ou 2.000? 3 de terceiro com 1.017 no altímetro. 3.000 com 1.017, está autorizando 4.4. Zero no 3, Lima, tem 0. Lima tem 1-0, 2-0-3. Gente, 788, after deviation, clear the left. Sierra Bravo Uniform, Fox. After deviation, fly Sierra Bravo Uniform, Fox, Azul 1-0-3, três, decolagem, o vento 1-6-0 graus, leitão. Decolagem, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 localizador. Diga para o 150 para o localizador, chama lá, olha se você fala. 5210-3, decolou 5-6, chama o controle em 1-1-9, decimal 8. 19-8-0-9-3. Olha o gol 2013, está cruzando 2 mil pés. 2013, quebrado radar, meu colega, suba via Arboruno para o 360. Arboruno para o 360, gol 2013. 3378, autorizado pela Gila Piscina 0, vento 150 graus, 109. Autorizado colégio 3378. Prossiga, Célia Patano. Então, confirma o POB e o tipo de equipamento. Sete, o senhor encontra-se em qual setor do Salvador? Norte, Nordeste, Noroeste? Mantém-se na visível visual, 500 pés, altímetro em Salvador no 0107. Mantém a corda do trânsito. Quando 5134. Direto Ceasa, informe agressão na CPA, Salvador. Nossa, Golf, informe sobre o Zé. Afirmativo, João. Pede aproximação, ele vai assistir na torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-4-9-5, Nossa, Golf, informe. 3154, iniciei do centro de aproximação, tráfego à frente, um Charlie 208, 10 milhas, com 19 grounds. Esse mantém a 2 mil, está autorizado o procedimento, iniciei do centro de aproximação. Iniciei para 2000, já reduzindo, 3144. Salvador, boa tarde, eu estou 3378, não fez coisa. 378, contato radar André Colégio, sub mantém o nível de voo 370 via Momo. 370 via Momo, 378. Pesca mais diante, aguardo sua mensagem de pouso e chame no retorno na CBD. Através de Paris, vai manter o setor no local, Mike Literal. Pede Mike Literal, informe livrando este setor. Permanece livrando, Mike Literal. Vez 3-0, desce para 3.010, o altímetro em Salvador no 0 no 7. O direto Luna, informe estabilizado. Ah, entendeu, está autorizado a descida para 3.000 com 1.017, autorizado ILS, isso? Pronto. Estabilizou 3.044. Chegou no 4-4, complete a aproximação e chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. Detalhe, fica obrigado, 3.044. Eu estou mais preparado. Nesse quadro. Adição de velocidade para 170 nosso. Salvador, muito boa tarde. 3044, 3 milhas para a Índia Serra. 3044, continue a aproximação, ordem está livre. Ordem, 3044. Take back now, receive center frequency 1-5 decimal 45, back up 1-6 decimal 85, as it is 788. Could you confirm? The frequency is 1-5 decimal 45, the cup is 1-6 decimal 85. Center 1-5, 1-4-5, 1-6. Indiana sobrevoa Serra Índia, sem que prosseguir para pouso, Mike. Sete, pouso em Serra Índia, Corrida, confirma? Sete, como é sinal para o pouso, Mike, Vitor? Você faz a liga para coordenar o contrato local? Vitor, Mike, Vitor. Referendo 2230, se redução, para aproximação, tráfego à frente. 9 milhas, R2320 com 1409 ground speed. Reduzindo até os 10 prezados. Posição 02, primeira direita, salinho 21219. Azul 2013, chama centro Recife, de frequência 1260, alternativa 1218. Salvador, boa tarde, 1825, informação que é. 1 identificação, autorizada a chegada BF, informe no ideal de descida. Já está no ideal, 1825, chegada bom. Esse mantém 040, gol no 85. 040, chamando 040. 040, 85. 3230, com temperatura 10, forma estabilizada no localizador. Qual vará? 2230, lista para 2010, informe estabilizada no localizador. Reportará estabilizado no localizador 2230. 2013? Já no centro Recife, as frequências 1260, alternativa 128, décima 8. 260-288, gol 203. Estabilizado 2230. 2230, complete aproximação em VSX3, cabeceira 10, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 95A. Capitão? Série 2230, continua aproximação, andando disponível. 7. 7. Informe a 1-0 milhas da fachada de Salvador, confirmando pouso em Salvador, correto? Direito 219. Direito 219, Fefri. 1, 4, 4, Foi Salvador. Boa tarde, Força 01, ponto espera, cabeceira 10. Força 01, mantenha a posição, ponto espera. Eu matei ponto espera, o 01. 85, plan 3378. Passarela 2230, autorizado pouso no pista no 0, vento 160 graus, 109. Pouso autorizado 2230. Poderia confirmar a distância da aeronave para o pouso 001? Primeiro. Entendi. 4 milhas, Força Aérea 01, na aeronave já passou uma rodada externa. Ok, obrigado. Seu exemplo novamente? Vento 160 graus, 109. 7. Tranquilo? Tente pro seu pouso, Oscar Mike, chama o retorno. Tchau, Capitão. Informe na alta, pera, quando visual com o campo, 5134, posição normal. 5134, posição normal, vai reportar a rotatória, pera, Capitão, visual com o campo. 001, autorizado a linha área, mantém a pistola 0. Ali mantém a pistola 0, foi 001. Um, dois, um, nove, boa. Série 01, autorizado a colagem da pista no 0, vento 130 graus, 119. Autorizado decolagem, cabeceira 10, força aérea 01. É isso aí. Capitão, já avisou com o campo? Decolou 10, chame o controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Levando na 5, obrigado, cara. Boa tarde, Salvador, eu vou 2008. Controle Salvador, força 01, decolar. Professora 01, contato radar decolagem, tudo mantenha o nível 400 via Arbor 1. Autorizado 400 via Arbor 1, Conselho 01. 2008, contato radar 75 milhas sudoeste Salvador, autorizando a chegada Bomed 1, voe no rumo de Bomed para interceptar a chegada. No rumo de Bomed para interceptar a chegada, só para ter certeza o nível de descida? Quando? Só para descida, 2008. Tá legal. Esse Matheus 050. Gol 2008. 008. Eu disse que foi mandando desvios para ser reorientado para a próxima. Já está reparando bom, se 8 Autorizado pelo voo no 85. Vai lá pelo 85, descendo para a 4. Correto. Autorizado pouso na pista no 7, vento no 30 graus, 129. Autorizado pouso no 7, pelo. apenas a transmissão, Mike Bravo Uniforme, tá pronto o estacionamento? Autorizado, Chemtex, tá passando o Mike Bravo Uniforme. A gente mantém a posição, apenas confirma o tráfego. Controle Força Aérea 01, solicita direto Elefa. Autorizado direto Elefa, Força Aérea 01. Obrigado, direto Elefa 01. Bravo, Serra, Serra, prossiga. Estacionar a frequência livre, cara, pra... Tá, você é certo. Mantém 044, normal. Fazendo 72, vai reportar 203 e pra casa. Isso é, para 2010, o altímetro é Salvador no 017. Autorizado final LS Actuê, cabeceiro 10, chama estabilizado no localizador. 2017 vai chamar estabilizado, 18. Chame agora o centro Recife, as frequências 126.0, alternativa 128.8. 126.0, 128, Força Aérea 01, obrigado, boa tarde. Transferência tem frequência livre, chame aí na decolagem. Uniforme autorizado, chama táxi da PA para ingresso no site. Papá Romeu, Romeu Romeu Golfo, boa tarde. Autorizado, adicionamento, chame táxi. Romeu Romeu Golfo, 45, agora você está esperando de táxi. Meu irmão, você avisou a coronave no táxi já iniciando o táxi? Sim, sim. Quem é autorizado a seguir a retaguarda da aeronave? Reporte no táxi aí, papá. Foi, cabeceiro 1-0, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, 8-5 quadrado. Torre Salvador, boa tarde, eu tô 3805, ponto certo, capiteiro no zero, está pronto. Policiante, isso é via para 2010, altímetro em Salvador no 017. Para abrir o procedimento que ele executou, cabeceira no zero, chama estabilizado no curso do local do Gol 2008. Para 2010 ou 2008, chama no curso do Salvador com 9017, libera a restrição de TAP e controle. Controle a restrição em TAP com 2008. Liberado e TAP, 2008, obrigado. Aqui, Bravo, uniforme, autorizado, ingresso, reporte, cabeceira no 7, linhado e pronto. Cliente, possível em regras de voos visuais, a 1500 pés, última transformadora no 07, direto fora de Itapuã, informe através do Parque PIB para a sua. Torre reporta chuva moderada sobre a vertical do aeródromo, porém a operação permanece igual. Posto, distância 0, lançou no 3, 0 graus, 1-3, 11. Repórter, 2-3. Distância 3-0-5, decimal 2-2, chama o controle 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, boa tarde, distância 3-2-5. Salvador, boa tarde, distância 3-8-0-5. Passa 1500, nação Rono. Deixa eu aguardar para a decolagem, mas para a decolagem. 205, se o senhor puder coordenar com o Recife, que a gente já está 40 minutos atrasado, vá na proa de Mótima ou Dendê, seria ótimo. Claro. Obrigado, senhor. Salvador, boa tarde, gol 1964, centro do Atis. Por 964, sem identificação, décima torneio de voo 050, chegada da Bomed 1. Onde é que ficou dessa 50 na Bomed 1, 964? Controle, Salvador, boa tarde, tá 3560, informação, Yankee. 3560, sem identificação, isso se mantém ao nível de voo 060, chegada da Bomed 1. Nível 060, Bomed 1, decolagem no pista no 7, o vento 130 graus, 13 nós vai manter 2 mil pés para a decolagem para o outro, 2 mil e após segue em perfil da mão. Tá bom. Golf reporte no papel, utilizar, tá? Aqui para o informe copiador. Romeu, Golf, utilizado ingresso, repartição da feira no 7 nele, pronto. É pra tá passar o profissional no 7, Romeu, Golf. Bravo uniforme, decolou 2-5, mantenho por outra vez no 7, no controle 1-9-8. 9-8, vai pra verdade. Nossa, ele é sexta-feira, desceram no 0, chama 2, Salvador, é 1-9-8, 9-5. 2-9-5. Correvoa, gol 2008. 2008, continua com a submissão, autorização de pouso. Guarda. Nós chegamos a Bomé de 1. 2070, Bomé de 1, reduzindo 2309. Controle, Salvador, de Capitão Sainz, Brasil de Trás. Mais sobre a uniforme, contato na Dana Decológica, siga conforme autorizado após cruzar 2500, curva esquina por de Momo. Até as 2:500, esquerda, retrô de mais para a verdade. 1-2008, avistado, autorizado, pouso na pista no 0, vento 1-30 graus, 1-2-9. Livre pouso, pista no 0, 2.